Nerdrops, sua dose certa de nerdice. Apresentação, Alan Polar, Guizão e Oliver Pérez. Mas o que está acontecendo, meu querido? Não é segunda-feira e tem um cast saindo? Mais outro, né? E não é só isso, é um cast especial. Número 3. Número 3. E tem crossover. Ah, meu Deus. Estou aqui com o nosso querido colaborador Guilherme Costa. Olá. Com o senhor Carlos Eduardo Vivágua. Oh, oh, oh. E com o Fernando da Rosa Ocodoves. Esse da Rosa mesmo, né? Da Rosa, da Marrom, dá tudo. Ah, cara, é piada velha, é isso mesmo? Então eu termino, então. Pra manter a tradição. Beleza. Mais velha com essa cueca que você tá vestindo aí. Não, essa é nova, cara. Essa é nova. Já tá até... Tá, eu não quero saber como o Oliver sabe que a cueca é velha. Quando foi a primeira vez que ele viu. Pegou no colo, né, velho? Quando o cara entra a live na Campus Party, velho, de cueca, então é fácil perceber, né, cara? Depois da Piticã, acabou a privacidade, né, velho? Não, e por livre e espontânea vontade, né? Ele ligou, não foi, tipo, hackear o meu computador e me Não, foi de propósito, cara. Eu quero mostrar minha sunga rasgada, não, né? Não. Eu peguei e falei, quem quer me ver de web... só de cueca na webcam agora? De web cueca? Porra, teve... De web cueca. Cara, sem sacanagem, teve 12 pessoas assistindo aquela aquele todos negócio. Todos homens, né? Pô, pior que era, velho. Se eu fosse você, Codos, para de falar, porque a web cuecas não anuncia no Nerdrops. Sem capítulo, já tá gratuito. E o que está acontecendo? Estamos aqui com o Guilherme, né, do Dia de Gamer, e também colaborador do Nerdrops e outros milhões de sites do mundo. Inclusive o meu próprio. Inclusive o próprio site. Que é, na verdade, é quem menos colabora, né? Ué, como assim? Eu sou quem menos colabora? Colabora no como seu assim? Site. No seu site. Não, o meu tá largado, coitado. E com o Vivap e o Kodoshi do Cidade Gamer, né? Largaram. Agora entraram pra vida pública, né? É, pois é. Mas isso aí, então, vamos acompanhar o que aconteceu de bom e de melhor aí nas conferências das três gigantes aí, Microsoft, Sony e não Nintendo. Uhum. Durante que evento? Durante a E3 2011. Eu acho que essa E3 a gente podia fazer em acorde, né? Não, eu acho que essa E3 a gente devia pedir pro Guizão falar o que, que é cada E. Porque até hoje eu tô esperando minha Sprite, a Revenge só tem zero no mercado. Então pra você é Electronic Entertainment Expo. Fela da puta! Olha só! É 3F! É 3FTP! Depois que o Guizão foi pra Brasília, ele ficou um pouquinho, teve um tempo de tempo livre, ele aproveitou pra estudar inglês, rapaz! Agora ele até fala direito! Agora o único ignorante do inglês no Nerdrop sou eu! Você bota jogo em espanhol ou polar? Eu não, pra ler eu leio bem, o problema é falar! Ah, então tá tranquilo! Como eu vi, não sei quem comentou, pra ler você lê bem, o problema é entender, né? Tem todas as letras. Bom, então, que nem falamos em casa, vamos começar pelo começo, pela conferência da Microsoft. Ah, bom, achei que você ia falar que no princípio era o verbo. Porque o começo, né, da gente é diferente do começo do Oliver, né? Você sabe que tem um... A gente tá brincando assim, a gente tá todo mundo brincando assim, porque é o SUS que vai editar. Porque assim, pra tá todo mundo chutando o balde é porque ninguém que tá aqui vai editar. Chutando o balde por quê? O que eu fiz? O que eu fiz pra vocês? Cara, eu não chuto o balde, eu conheço em pessoa, cara, é muito grande. O máximo que você vai chutar é o tornozelo, né? E, bom, então, começando aqui, acredito que o mais marcante de início, assim, foi o demo e mais um pouco do gameplay do Modern Warfare 3. Uhum. O que vocês acharam aí? Eu tenho uma frase que eu aprendi com o meu querido Oliver Pérez no Twitter, que é chupa Michael Bay, cara. Foi isso, eu li assim, a gente gente na conferência acompanhando ao vivo pelo Skype. Nossa, está cinematográfico. Nossa, você quer... O Oliver deu uma frase assim. Eu li na hora que o cara pula uma carcaça de um navio e tudo explode. Aí o Oliver, chupa Michael Bay. Cara, falei, pronto, tá aí. Resumiu. Melhor definição. Inclusive, até perguntei pro Guizão, falando em Michael Bay, tem aquele filme horrendo dele, o Pearl Harbor, quando o bicho pega mesmo. Eu ia falar isso agora, que é a única parte que presta muito do filme. E tipo, né, os porta-aviões afundando e, cara, o cara passando no bote no meio daquele Armagedon todo, que é outro filme da Michael Bay. Então vamos entender que a produção executiva do Modern Warfare 3 é do Michael Bay, né? Se não for do Michael Bay, é do Jerry Bruckheimer, né, cara? Mas enfim. Cara, uma puta produção em termos gráficos, o jogo, cara, não dá nem pra falar, né, que tá nítido que evoluiu mais do que antes, né? Eu tô vendo aqui o vídeo da abertura e no meio do vídeo do Modern Warfare 3 aparece, por favor, reconecte o controle. Deu uma desincronia aí. Caralho, velho, rolou. Vou deixar a bateria carregando, mano. E o pessoal sempre enche o saco. Por que que o cara joga ligado na tomada? Por que que joga assim? Por causa disso, cara. Alguém sincronizou na mesma hora, entrou no co-op ali. É esse tipo de problema, né, cara? Mas o legal do jogo lá que apareceu nesse gameplay, eu acho que foi a primeira parte onde você vai com meio que um submarino de uma pessoa só tripulado, seguindo um radar, passa por um campo minado, já entra na ação e aí você vê que ele tá parecendo muito com o que os outros jogos já eram, só que um pouco mais de refinamento talvez na engine gráfica pra dar uma essência de melhoria do jogo anterior pra esse. É, você tem umas cenas de tiroteio que é aquela história toda que você já conhece o Modern Warfare, você acaba saindo eventualmente na cidade de Nova York, que tá praticamente destruída, e aí eu acho que é uma boa maneira de eles tentarem fechar uma trilogia, já que no jogo anterior eles invadiram os Estados Unidos e agora, pô, chegaram na capital praticamente do mundo, né? Então tem um bom gancho pra poder fazer uma finalização aí. Você invadir Washington, né? Que foi no 2, né? Foi isso. Você invadir Washington é importante, porque é a capital dos Estados Unidos, mas não é Nova York, né, cara? Exato. Invadir Washington é invadir os Estados Unidos. Invadir Nova York, você invadir o mundo. Pronto. Exato. Invadir Mossoró é fazer nada. Não, primeiro que pro Mossoró eles jamais iam entrar pela água, né? Eu queria chamar... Eu vi tanta atenção nos detalhes desse vídeo que eu queria chamar a atenção pra uma coisa que o Kodoji me mostrou, que tá aí no link, que aparentemente no Modern Warfare 3 não usam balas no jogo. Botei uma foto. Não tem bala no jogo, né? É. Isso aí foi uma imagem que estavam comparando do Battlefield 3, né, cara? Que foi só isso, assim, pro pessoal pegar e começar a guerra mesmo entre os dois jogos, cara. Ainda bem, né, que é jogo de guerra, tá ambientado, pelo menos. Mas é que vocês estão entendendo, na verdade, Modern Warfare 3 é uma tecnologia futurista, então é tudo pelo poder do pensamento. É bala de ar. Magnética já, né? Ali é um imã que o cara tá botando no encaixe. Caramba, que feio, velho. Puta que pariu. Não parece aquelas borrachas que tem a Mercury, né? Borracha já paga caneta. Total, cara. Caraca, que patético. Eu acho que o Modern Warfare tá vindo junto com uma tendência que eu já vi em outros FPS por aí, que é destruir Nova York, cara. Eu, pelo menos uns dois ou três jogos que eu joguei só esse ano, todo mundo tá maluco pra botar a Estátua da Liberdade abaixo. Eu não entendo isso, mas deixa quieto, né? Ah, cara, é aquilo que a gente falou. É a capital do mundo, sabe? E a gente sabe que o russo não tá contente só matar o inimigo, quer pisar na cabeça, quer acabar com o mundo inteiro, sabe? Então, é o que vai acontecer. Eu tô sentindo um tom de revolta aqui, o que que tá acontecendo? Se algum russo bateu em você essa semana? Que foi? Não, cara. Comprou uma vodka puta, foi isso? Não, ó, vê o Ivan Drago, por exemplo, cara, ele não queria só bater no Rock, ele queria matar o Rock, vocês têm que entender essas coisas. Você não entendeu uma coisa, Kodoji, isso daqui é uma demo feita na conferência da Microsoft. E a Microsoft quer derrubar a grande maçã, entendeu? Olha, cara. Que pariu, onde você buscou a referência? Bom, caraca, velho. Essa Deus sinapse é o estalo físico. Fez assim, ó. Tá, acendeu luz na casa do óleo. A luz do óleo tá piscando agora. Sabe o que eu tô esperando ver nesse vídeo, velho? Seu Xbox foi banido por usar uma versão pirata. Esse jogo deveria sair só em tal data, né? Aí que rapaz é negro que conseguiu justificar por aí o pente sem bala. Na versão pirata. Esse é na versão pirata, por isso que não tinha bala. Essa original tem todas as balas. Eu acho que o último comentário, assim, sobre o Modern Warfare, eu particularmente não esperava ver nenhum jogo da Infinity Ward saindo tão rápido assim, principalmente por causa da bagunça que teve no ano passado com a Activision e tal. Tanto que o lado multiplayer ele vai ser controlado pela Sledgehammer, que tinha sido considerada uma pra fazer o Black Ops, mas acabou abrindo mão e quem pegou foi a Treyarch naquela época. Então eu não sei como é que vai rodar a questão do multiplayer e a sua integração com o single player, mas sendo Modern Warfare a gente já sabe o que tá vindo por aí, né? Mas eu acho até que esse ponto deles terem corrido tanto foi justamente por esse fato da bagunça que deu, acho que até pra mostrar um pouco de força também, né, cara? É, pra não dizer que a empresa acabou, né? É, tipo, não fez saiu e não fez falta, entendeu? É, e tudo mostrar, bem que mostrar abalo, verdade. O Modern Warfare é meio que um jogo pronto quase na caixa, né? Só você tirar, adaptar, botar a textura que você quer, trocar o nome do personagem e pronto. Você tem um Modern Warfare por ano por isso. Isso é verdade. É que nem jogo de futebol, praticamente, né? Exato. A não ser quando você quer realmente entrar lá no código fonte e mudar alguma coisa. Fora isso, cada ano você pode ter um novo. É que nem fã do Crepúsculo. Passando para a próxima grande apresentação, talvez depois de um trailer foda que lançou uns dias antes aí antes da E3 acontecer, que foi o Tomb Raider aí, o Turning Point, que é praticamente um reboot de tudo que a gente conhece de Tomb Raider, né, cara? Acredito que quem viu o trailer acabou ficando com aquele gostinho meio de Batman Begins, sabe? Que é algo que é retomado de um ponto totalmente desconhecido da franquia. E, cara, o trailer eu achei muito bom, muito foda mesmo. O gameplay também, né, mas obviamente eu senti aquela diferença abissal que tem de uma coisa pra outra, né? Verdade, verdade. O gameplay que a gente viu desse jogo novo do Tomb Raider, eu acho que a principal característica que me chamou a atenção foi o fato da Lara Croft estar em situação de perigo e passa isso pra você. Então a sua empatia com ela é muito maior do que na época que ela era aquele modelo sou fodona e me viro sozinha, sabe? Então você quando vê ela nessa situação, você automaticamente já quer pegar o controle e partir pra dentro, pra tentar ajudar, tentar resolver. O interessante é ver justamente esse começo dela, né, cara? Ver que ela não é foda desde o começo. Ela, porra, no trailer que o Oliver falou agora há pouco, cara, em menos de 30 segundos, tu já vê a mulher sendo jogada no armário, cara. Pegando fogo. Ah, porra, tudo não, pegando trailer, fogo, tudo trailer, sendo destruído, sabe, cara? E aí ela quase se afogando, o cara salvando ela, ela caindo no mar, tudo. Porra, não tem como os caras não aproveitarem isso, velho. É fazer muita cagada. É, eu acho que a maior vantagem disso tudo é que ela tem os peitos mais redondos do mundo agora. Agora não tem. Não vai ter nem aquela pontinha de cima reta, sabe? Vai ter modelagem ali, cara. Tem que abrir skin. Ela teve dois momentos de render, né? Um foi pro jogo e pra ela e outro só pros peitos. E Deus abençoe a América. Uma parte legal que eu gostei nessa jogabilidade que eles estão querendo propor no novo jogo é a questão desse meio sentido aranha que ela vai ter pra tentar resolver puzzles ou sair de uma situação enrascada qualquer. Parece que é acionado por algum botão, provavelmente um gatilho ou coisa assim, e ela começa a enxergar tudo meio que preto e branco, e o que tá destacado é uma solução de alguma forma pra situação que você se encontra, né? É um pouco forçado, mas eu também não consigo enxergar uma maneira melhor de fazer isso sem quebrar a imersão do jogo. Então, dependendo de como ficar no produto final, tá bem, tá de bom tamanho. É, eu achei legal isso, porque fica um esquema meio de raciocínio rápido mesmo, né? Claro, claro. É, por exemplo, traçando um paralelo com Uncharted, quando você pedia o hint no primeiro jogo, ele virava a câmera e apontava pra você qual é a solução, sabe? Então é uma coisa parecida. Tem que ser por aí mesmo, até que se ache uma solução melhor, mas não tá realmente ruim, não é uma coisa brilhando ou uma seta verde apontando de cima pra baixo. Então ficou até natural, mas vamos ver como fica no produto final. Eu tô botando muita fé nesse jogo, cara. Pô, também, eu acho que foi o primeiro trailer de Tomb Raider que eu vi que eu tive vontade de jogar. É o primeiro jogo de Tomb Raider que deu vontade de jogar. Ah, exato, né? Eu não assisti, pra ser sincero, eu não assisti esse vídeo. Mostra algum combate? Sim, sim. Mostra. Eu ainda não vi combate, eu vi só um... Ela tá mais uma tentativa de fuga, né? Ela dá aqueles chutes, né, de alguém que tá tentando pegar nas pernas dela e tal, não tem muito... Cara, o trailer... É o quick estupro event, cara. Patenteado Kodoji, essa Quick Time Estupro. Quick Estupro Prevent, cara. Não, e o trailer, ele passa a sensação constante de corre, filha. Já viu isso, quando você tem uma avó, uma mãe vendo TV? Corre, minha filha, corre, que o moço vai te pegar. Cara, você vai ver o trailer, você vai, sério, imagine a voz da sua mãe falando: corre, filha, corre, filha. É o trailer, assim, inteirinho, sem tirar nem pouco. Então, pelo menos, acho que dessa vez eles vão cortar aquele negócio de você só matar bicho, né? É verdade. Não leva uma picareta de escavar. Não leva uma picareta pra escavar, mas leva duas 12 e duas Glock, né? Pra o negócio. Eu achei engraçado que ela tá num lugar altamente inflamável também, né? É. Tá tudo molhado e é impressionante a velocidade com que as coisas pegam fogo. Pra quem assiste o trailer, parece que o áudio foi tirado de um filme pornô, né, velho? De gemessão, velho, dessa mulher, cara. Puta que pariu, velho. E a gente tava acompanhando a conferência com o pessoal, né? E só ouvia comentário, velho, do tipo: meu Deus do céu. Fiquei excitado agora. Apareceu o Sucia, inclusive, que tá gravando com a gente, cara. Gravando não, né? Acompanhando a conferência. Ah, oh, mais um Quick Stop Prevent. Bom, passando para a próxima grande atração aqui, Mass Effect 3, provavelmente, eu acredito que ao lado de Uncharted 3, né, um dos jogos mais aguardados do ano. Yeah, baby, now we are talking. E dessa vez, tem auxílio aí do controle, do Kinect, né, só que, na verdade, é só para a parte de comando de voz, né. Na parte mais destinada a RPG, que você escolhe as alternativas, é simplesmente você falando a palavra por palavra das opções, tu vai lá e automaticamente seleciona, né? Que você escolheu. Acham que tem grandes chances de ser melhor do que já é? Pra questão de comandos da equipe, eu acho que é algo interessante, cara. Mas agora, pra questão de você ler o que você vai ter que falar, eu não achei grandes coisas, não. Eu achei assim, não achei lá aquelas coisas, não, velho. Achei assim, pô, legal, cara. Massa, sabe? Mas não passa disso. Agora, pra você comandar o teu esquadrão, é melhor porque tu não... É mais fácil, sabe? É mais intuitivo. Eu até falei em off com o Vivaco, com o Kodoji, porque tem aqueles caras que costuma, eles vão ler a opção, ele lê em voz baixa. Né? Então a primeira que ele já falar, o barato já vai escolher, ele tá fudido. Eu já tô na esperança da versão de Portugal. Tu vai soltar aí, rapariga. E eu vou jogar só essa versão. Eu só quero jogar essa versão. A rapariga vem comigo. Aí pega a mulher pelo braço. Cara, sensacional. A única preocupação que eu tinha, ou na verdade a única preocupação que eu tenho com essa questão da comando de voz durante o diálogo, é você não quebrar o ritmo do jogo no momento que você tiver várias opções e ter que ler cada uma delas mentalmente e depois escolher e depois falar, enquanto que quando você tá no comando, porra, falando pro seu personagem o que fazer, você é realmente o líder de esquadrão. Então, com relação a esse comando de voz, as sensações ainda estão um pouco misturadas aqui. É, eu acho estranho porque o Mass Effect, o que você... A opção que você escolhe não diz necessariamente o que ele vai falar, né? Isso. Então, eu não entendo nem por que ter isso, na verdade. Quanto a controle de esquadrão, é legal, porque é mais livre, assim, né? Apesar de você ter os seus padrões, é mais livre. Agora, quando tem uma opção, por exemplo, eu concordo com você, ou eu não concordo, a opção que você escolhe não é o que ele vai falar, entendeu? Então, você tá falando opção, você não tá dizendo o que ele vai ele falar. Ele fala num tom diferente, né? Às vezes... Não, ele fala outra coisa. Então, às vezes ele tem uma frase meio agressiva que você escolhe quando você quer dar uma de durão, e ele não fala daquele jeito, né? Ou às vezes fala até mais duro do que aquilo, né? É, porque fala... assim, ele passa a ideia, isso, né? Ele literalmente passa a ideia. Exato, é o... Porque eu não sei se vocês jogaram Mass Effect mais de uma vez. Se você joga sendo o Paragon, que é o cara bonzinho, e você escuta a opção, tá lá dizendo: eu não vou deixar você fazer isso com ela. Aí ele vira e fala: eu acho que nós podemos negociar. Eu acho que essa não é a maneira de agir. Se você tá jogando com um cara mal, ele saca a pistola e fala assim: você não dá um passo adiante enquanto ela não estiver livre. Então o jogo muda completamente. Então é mais um guia. É dá mais a ideia como se o personagem estivesse falando com ele mesmo, né? Mas quando ele vai falar pra alguém, ele ameniza, né, o tom da voz. Exato, é a consciência, né? É tipo o que o Sussi não faz na gravação. sintetizar. Mas, gente, sou só eu que tô achando um pouco broxante você ter uma plataforma como Kinect e a aplicação dela num jogo foda como Mass Effect ser só o comando de voz? Calma, meu querido. Calma, que a gente vai chegar num exemplo daqui a pouco. Exato. Não, mas eu digo, pro Mass Effect, será que a gente não teria uma aplicação mais interessante no Mass Effect 3? Concordo. Ainda mais com o que a gente pode falar em seguida, que mostra como utilizar bem o Kinect num jogo de seleção de itens, arma, customização, que é uma coisa que o Mass Effect tem muito. Demais. Ou como diz o Rodrigo, pode ser isso, Kitnet. Kitnet é ótimo. É um nome totalmente ao contrário de um barato que precisa de espaço, né? Ironia, né, cara? Bom, mas enfim, todo mundo, o que eles estão falando é sobre o outro lançamento aqui, que é o Ghost Recon Future Soldier, também é no... Pera, só um minutinho, Oliver, só um segundinho, eu queria só pôr um adendo aqui, Polar. Fala. Chupa! Tá, menosprezou eu acreditar no Kinect, falou um monte que eu era um fofarrão, que eu era inocente, papapá. Chupa, meu filho, olha aí o que ele faz. Isso aí. Ele ficou magoado, ele foi até uma semana depois dessa porra aí. Tomando Guizão, o que você quer? Essa porra é... Ô, Guizão, não acredito, Polar, você não... Tá meio cedo pra esse seu chupa, porque a gente vai ter que falar de Star Wars daqui a pouco. Não, mas vamos por parte, tá? Depois eu vou tomar uma carcada também. Tá bom. Falou o cara que crucificou o iPad e tá louco por um agora. Olha só! Ô, Guizão, que isso, cara? Tá traindo o movimento, cara? Eu sou uma puta paga, velho. É isso que eu ia falar, é uma puta paga mesmo. Mas enfim, é uma grande demonstração do Kinect, enfim, nós temos uma, né? Chegou aqui na E3 com o jogo Ghost Recon Future Soldier e, velho, se tem, acho que uma amostra, né, do que é possível fazer com o Kinect. Além do FunLabs, né? Mas o FunLabs é uma coisa que a gente vai falar daqui a pouco. FunLabs é versão Wii. Exatamente. É Kinect for Dummies, né? Então tá aqui Ghost Recon, que você consegue praticamente... O menu é todo animado e todo, né, através dos controles de movimento do Kinect. Você manipula a sua arma, você personaliza, você desmonta, monta, você testa, né? E eu acredito que vai se aplicar também no jogo, né? A parte de controle de movimento com os comandos através de reconhecimento de gestos, né? Eu achei que você ia falar comando de reconhecimento de jegue. Mas se o cara for burro e ficar na Kinect, ele reconhece. Kinect Mossoró, né, cara? Cara, é que o Ghost Recon, ele tem bastante arma, pelo visto, bastante customização, mas, cara, a hora que eu olhei, cara, me veio Army of Two na cabeça na hora, velho. É verdade, a quantidade de coisa que você pode fazer realmente é bem impressionante. Eu acho que a boa parte do uso do Kinect que eu queria ver desde que ele foi lançado é baseado nesse caso mesmo, que você ter a movimentação a lá Iron Man, né, a lá Tony Stark no laboratório dele, você trocar essa parada assim, cara, isso é que eu queria ver. É o sonho do Minority Report, né, velho? Exato, chegando cada vez mais perto. Esses caras foram aqueles que rasgaram o manual da Microsoft e resolveram estudar os hacks, sabe? Exato. Os caras mostraram, é melhor ir por aqui. Aí a Microsoft, opa, pra não ficar pra trás, é melhor seguir por lá também. Mas é só eu que acho que você jogar um jogo, um shooter, sem nada nas mãos, quebra um pouco o tesão de jogar. Óbvio que o melhor seria você ter uma réplica de um rifle, cara, pra tu poder jogar. É óbvio, mas que acho... melhor é você ter um rifle de verdade, né? E você atirar nas pessoas também, né? Mas eu e o Guizão somos da frente, acaba logo o mundo que a gente quer sobreviver e brincar, né? Fallout now, cara. Fallout now, forever and ever. Mas aí entra a questão da propaganda enganosa, porque eles cansaram de mostrar coisa que você ia poder escanear no seu próprio ambiente e usar como objeto do jogo. Que nem a história do skate, que nem a história, volta a falar isso de novo. Por que que não vão fazer uma história da arma igual? Calma, pô. A gente vai chegar lá. Calma, pô. Pode ser assim, pô. Eu tô nervoso desse negócio, cara. Nervoso, credo? Não. Acho que poder falar que você vai poder ver coisa no YouTube é deixar a pessoa informada, porque tem sempre aquele cara completamente perdido que não sabe o que o videogame é capaz de fazer, sei lá. Cara, eu achei muito louco, assim, tirando o jeito que ele fica com a arma, né, e pra tirar que ele tem que dar um tchauzinho pro Kinect, né? Apertar o acelerador imaginário. É, exato. Apertar o saco do palhaço, né, cara? Mas o movimento de testar a arma que eu achei muito louco, velho. Tirando a arma de trás, assim. Cara, eu achei muito fera. E aquela banana que ele manda pra poder ligar a mira também, eu achei um barato. E é interessante que uma das coisas que a gente observou, né? Pra falar que foi a autêntica demonstração. Enquanto o cara, ele dissertava, né, sobre o que, sobre o jogo, enfim, sobre as possibilidades que o Kinect tem com o jogo, ele gesticulava que nem uma pessoa, né, falando normal, e a arma mexia, realmente tava... Ou filha da puta combinaram até isso, o que eu duvido, mas assim, até nisso o Kinect pegou legal os movimentos sem querer do cara, né? Eu poderia dizer que era uma coisa ensaiada, é. Mas depois que eu vi o vídeo do cara tendo que reconectar o controle, velho, agora eu já acredito em controle. Outras coisas que foram anunciadas aqui pra novidade do Xbox 360 é mais interação com, né, rede, internet, incluindo novidades como uma nova dashboard que vai incluir o YouTube, né, e o sistema de buscas da Microsoft, o Bing. Além disso, tem também lutas da UFC que vão ser transmitidas pela Xbox Live. Não só isso, você vai poder também apostar pela Xbox Live enquanto você assiste. Com o Kinect também, ou não? Isso, com o Kinect. Bom, e a próxima grande novidade aí, o exclusivo da Microsoft, o Gears of War 3. Isso, é a hora que o Marcos Fenix pega o Kratos e enfia a motosserra no saco dele. Enfim, a gente já tinha visto um trailer, né? E até um gameplay tempos atrás, mas dessa vez até o ICT subiu no palco. Ah, cara, foi... O que foi o ICT fazendo... Fucking T, né, velho? Fazendo cara de mal, né, cara? Não, aquela cara é dele desde que nasceu, filho. Nasceu com problema com ele. E, bom, enfim, eles deram uma bela demonstração, né? Tem outros elementos diferentes aqui nesse Gears of War. Tem um exoesqueleto armado, que um dos... da equipe do Phoenix vai usar, achei bem legal. O Phoenix, inclusive, usa como de cobertura, né? Que ficou legal pra caramba. Alguma expectativa a mais desse jogo ou acredita que vai ser mais do mesmo? Ah, cara, sendo mais do mesmo igual os outros, já é um system seller com certeza. E, porra, o pessoal tá querendo ver como termina realmente a saga, então que venha logo essa porra, não aguento mais esperar. Somos dois. Sequência direta, né? O mundo vai estar tudo inundado e tudo mais, né? O planeta lá. Toma spoiler! Pô, né? O cara já deve ter jogado os dois, né? Eu não joguei ainda. Toma spoiler com dois. Eu até gostaria, cara, que saísse. Eu queria que saísse pro PC, além do 1, né? Mas pelo que eu vi, acho que não lançaram porque as vendas não foram boas, o pessoal pirateou demais, alguma coisa assim. Acho que não foi viável pra eles fazerem pro PC, cara. Então, né? Codores se fode aí. Eu não sei se foi brincadeira, mas o ICT disse no final que ele poderia fazer uma música do Body Count pro Gears of War, né? Mas não sei, saiu muito tom de brincadeira pra mim, né? Não sei. Eu não sei se isso foi um aviso ou uma ameaça, né? De qualquer maneira, não vamos contrariar, se ele soltar ou não, né? Verdade, você compra se quiser. Bom, mas enfim, outras novidades aqui, vai sair, eu acho que o primeiro jogo do Halo, remasterizado, né? É aquele fanservice que a Microsoft está dando, comemorar os 10 anos de aniversário da franquia Halo, por que não lançar o jogo que praticamente fundou a Live, né, com seu multiplayer, que é a chance de, por exemplo, eu nunca tive o Xbox original, então eu posso comprar esse jogo agora para ter como item de colecionador. Para mim, poxa, é bem-vindo. Para quem é fã, com certeza vai querer comprar pelos extras que vão ter. Pô, não tem nem o que dizer, cara. Todo mundo conhece Halo. Quem não conhece deveria experimentar. É, e junto com isso, né, logo depois foi anunciado também o trailer, né, do quarto episódio da franquia Halo, que marca aí uma nova trilogia na série de jogos, né? E foi um dos trailers aí que o pessoal foi ao delírio, né? Enfim, é só trailer, né? Não tem gameplay, mas enfim, a gente sabendo, né, partindo do princípio como foi o último aí com o Reach, dá pra esperar algo bom, né? Então, partindo para um dos momentos negativos da conferência da Microsoft, Star Wars Kinect, que praticamente poderia ser um jogo com um cara batendo de porrete, que tanto faz, né? Cara, eu acho que esse foi o pior momento que a Microsoft teve na conferência, porque esse jogo já tinha sido mostrado no ano passado, deu aquele impulso na galera, assim, todo mundo tava querendo ver o resultado. Em tese, o jogo já deveria estar pronto, e o que a gente viu na apresentação não foi nada de bom. Tinha um lag bem visível, entre o que o cara tava fazendo no jogo e a resposta que tava tendo dentro do game. A única parte que realmente salvava um pouco era a questão dele usando a força, e mesmo assim, na primeira tentativa que ele teve, foi meio patético, assim, por dizer. Mas é o mais perto que você vai conseguir de usar a força, não se engane, vai ser dentro dali. Mas quando você movimenta o lightsaber pra poder golpear seus inimigos, é tudo tão automático que se você ficar parado balançando o braço, o resultado vai ser o mesmo. Então, pra que ter todo um jogo a respeito disso, sendo que não vai ter uma experiência real de Star Wars? Você sabe qual que é o principal problema que eu vejo aí, inclusive da parte técnica, você falou do delay e tal? Eu acho o seguinte, a gente que tá, o pessoal de hoje tá acostumado aí, tem como maior referência a trilogia nova, e aqueles duelos foda de sabre de luz, que o cara movimenta o corpo todo, tem salto, tem agilidade, e isso é totalmente demonstrado, e te dando pancada nos outros, velho, acabou. Exato, e cada movimentação que você faz, ele automaticamente já te vira pro próximo inimigo, então você não tem um movimento a não ser o do braço. É, a falta de um referencial físico na sua mão pra te dar uma sensação de peso, força e movimentação, eu acho que pode atrapalhar um pouco, realmente. Outra questão que é com o cara dar um pulinho patético pro personagem pular 15 metros no jogo, não ficou legal, ficou muito forçado. A questão também dele empinar o peito pra poder dar o dash, poderia ter sido feito de outras formas. Eu acho que esse jogo realmente foi falho, ele não foi lançado ainda, mas é a segunda vez que a gente vê um resultado parecido, então realmente não tô levando muita fé que isso vai dar certo, não. Ah, eu como fã de Star Wars, eu deixei de ser fã de videogame ali naquele momento. Durante aqueles momentos ali, cara, foi uma vergonha muito feia. Não sei explicar, não. Eu acho que lightsaber on, velho, acabou com toda a missão stealth dos caras, né? Não, vamos ali, vamos tomar aquela base. Lightsaber on! Ah, eu acho que tem Jedi vindo. Eu só acho que era uma questão de tática. Se os caras queriam mostrar o Star Wars Kinect na Microsoft, na conferência, pô, cara, que use antes do Ghost Recon, né, cara? Porque até chegar lá, o pessoal já esqueceu, né, cara? Pois é, cara. Isso é pra mostrar que o Kinect vai ser aquela coisa que vai depender de quem vai estar mexendo com ele. Vai mostrar que tem empresa que serve pra mexer, serve pra trabalhar com o Kinect, e tem empresa que não sabe trabalhar com o Kinect, entendeu? É, assim como o próprio DS, por exemplo, o Wii também, cara, que o pessoal fala, são uma merda de console, mas dá pra fazer coisa boa, sabe? Dá pra tirar leite de pedra, mas tem que saber fazer, cara. O coisa deve estar rindo pra caralho agora. Só pra finalizar, teve uma demonstração de alguns recursos aí que o Kinect vai ter a partir do aplicativo FunLabs. Vai estar disponível na live, é isso? Já tá. Ficou disponível durante a conferência. Pois é, então a partir desse momento aí da conferência, você não vai ter mais o trabalho de gastar horas no seu avatar da dashboard, porque afinal ele tem um reconhecimento praticamente fiel, não vamos dizer fiel, porque é virtualmente uma caricatura que ele constrói do personagem, né? Da pessoa, quer dizer. Então, assim, a pessoa, ele tira uma foto, né, faz um frame do rosto, outro do corpo, e praticamente seu avatar tá pronto em poucos segundos, né, cara? E isso foi bem legal, assim, não é algo que... Bom, enfim, essa parte da Microsoft aí com o Kinect é útil, assim, mas por curiosidade, né? Quase foi um esquema meio Nintendo Wii deles, né? É engraçadinho, né? É bonitinho. Teve um esquema também, o outro, da mulher fazer um scan lá de uma pelúcia dela lá, de um bicho de pelúcia, e ele animar o bicho e tal, muito legal, né? Eu só achei a animação um pouquinho escrota daquele bichinho de pelúcia, sabe? Parecia papel assim, de frente. Exatamente, sabe? Exatamente, mas você sabe... Ele parecia um papelzão. Você sabe que eu achei isso daí um pouco de propaganda enganosa, porque eles usaram um bicho meio esquisito. O bicho era realmente chato, entendeu? Se você pegar um urso, um ursinho mesmo, tradicional, um urso de pelúcia, será que ele... Ah, bom. Ele não... Será um urso mesmo? Será que ele conseguiria fazer todas as nuances em termos de profundidade, cor, enfim. Porque ela pegou um bicho bem básico, né? Cara, a resposta que a gente já teve, por exemplo, de algumas pessoas fazendo, vendo em sites, o pessoal que buscou em demo, tá tendo uma resposta bacana. Até a roupa que você tá usando consegue reconhecer bem e tal. Então, eu acredito que possa ter uma fidelização com o que você tá usando depois de fazer a leitura. Não acredito que vão restringir a paleta de cores por ser esse tipo de sistema. Bom, mas no final, assim, achei interessante, né? O avatar, você não vai ficar uma tarde toda criando avatares virtuais em 2 segundos. Então é mais a nível de curiosidade mesmo. Então tá aí, já disponível na Xbox Live. passando para a segunda parte aqui, a segunda grande conferência que teve, a da Sony. Bom, já começou assim, a gente sabe que ela teve um ano não, né, alguns meses aí meio conturbado com a história da PSN, muito conturbados, inclusive, né? Enfim, ficou um pouco meio que um compromisso, né, de deixar essa imagem para trás, e ela já começou querendo dar tapa na cara com o trailer do Uncharted 3, né? O trailer e jogabilidade também, né? Cara, o Uncharted 3, ele tá na lista dos jogos que eu mais quero jogar na minha vida. Isso já evoluiu de jogo do ano para jogos da minha vida, junto com Batman Arkham City, por exemplo. O que eu vi no trailer do Uncharted eu gostei, porque você vai ter mais aquela questão de cenários dinâmicos, enquanto a sua jogabilidade tem que acontecer de uma forma. O exemplo lá foi o do navio praticamente virando de cabeça para baixo. O cenário todo em movimento, né, cara? Isso é foda. O cenário todo em movimento e ele tendo que trocar armas e porrada com os caras que estavam dentro do navio, né? Eles prometeram isso, já tinha um pouco no segundo jogo, eles prometeram mais agora no terceiro. Poucos detalhes da história foram lançados, mas já tá de bom tamanho pro nível de ansiedade subir a picos alarmantes. A complexidade do cenário que é foda, né? Porque a gente já imagina que assim, dá todo o look de ser um navio de luxo, né? Ou algo do tipo, um cruzeiro, não tem ideia do que seja. Mas, tipo, tem uma cena que ele aparece lá de frente pra um lustre, cara, e tudo balançando, é muito animal, cara, muito detalhes e tudo em movimento, sabe? Não é só o personagem que se mexe. Tá tudo um caos total dentro do navio. Inclusive, tem uma parte que você sai, tipo, numa sacada do navio, já pro acesso pro mar, e, cara, e aí você se perde totalmente, né? Não tem a dimensão certa do que é o jogo, né? Em termos gráficos. E a questão é que a mudança da jogabilidade acompanha a mudança de cenário. Ele tá andando e pulando caixa, e de repente as coisas viram, ele tem que ser desviado, que tá caindo em cima dele. De repente entra água, ele tem que começar a nadar e procurar uma saída. Ele tem que se segurar de uma porta, né? Não é de uma... Exatamente. E depois ele tem que descer pra aquela porta nadando. Então, porra, tá prometendo bastante. E a outra coisa que eu vi, quem acompanhou pela Game Trailers a conferência, ao final de toda a conferência, os produtores iam dar entrevista pro pessoal da Game Trailers. E eu vi os produtores do Uncharted, e eles falaram, olha, antes de entrevistar vocês, a gente entrevistou o pessoal que tava saindo da conferência, e todos os jogos que foram mostrados estavam em 3D. Por que o Uncharted estava melhor? Aí o cara abriu um sorriso e falou assim, você lembra que a gente refez a engine do zero? Falamos que fizemos uma engine nova? Então, todas as tomadas, as câmeras estão posicionadas para dar um campo de profundidade maior. Se você comprou uma TV 3D ou vai comprar um monitor 3D da Sony, você vai querer jogar esse jogo porque ele vai fazer jus ao 3D. Aí ele olhou assim pro cara e falou, você sabe, tem jogo aí que não tá fazendo isso. Não. E aí, cara, não, mas o cara tá com o top seller do Play 3, saca? É uma coisa ser cuzão com a razão do lado, né? É, bem isso. Partindo desse grande evento aí que teve na parte da conferência da Sony, a gente teve alguns lances em menores escalas, né, como tipo o trailer de outro lançamento aqui, o Resistance 3, que é um shooter também, um FPS. Basicamente, sei lá, cara, depois que eu joguei primeiro Killzone, eu acho bem melhor que isso daqui, cara, sinceramente. Na verdade, eu até cheguei a comentar isso quando eu tava vendo a apresentação da Sony. O Resistance 3 parece que o Zone encontrado com Dead Space, isso, né? Porque ele luta contra uns bichos e eles saem sabe-se lá da onde. Mas mesmo assim, o cenário, a destruição, a resposta aos tiros, estava tudo parecendo bem, bem fluido. Não tinha nenhum problema de transição. Pelo menos no vídeo não pareceu numa queda de imagem. Bastante detalhado, assim como foi o Killzone, aquele clima de guerra que a gente já conhece. Só que, bom, vai ser um jogo para quem curtiu a franquia desde o princípio, né? Eu acho que quem tá começando agora não vai querer se empolgar tanto para pegar para jogar. E partindo muito, muito shooter, muito FPS, eles têm esses esquemas tipo de ser um jogo de guerra, mas futurista. Tipo Gears of War e tal. E o Killzone. Mas, tipo, no caso do Gears of War e no Killzone, eles têm esse clima de guerra mesmo, cara. Tu vê bomba explodindo, terra voando na sua cara. Assim, exato. Entendeu? Exato. No Gears of War 2 tem aquela cena que são tropas e tropas, exato, né, cara, andando. Então, e eu não senti isso do Resistance 3, ou se não senti, não sei se é porque ele trouxe tudo isso, mas até então não é mais novidade, né? É a questão mais do lado do Dead Space da equação, né? Que são mais bichos querendo te atacar do que realmente alguém em guerra com você, né? Partindo para outros lançamentos, no caso aqui seria um relançamento, mas no caso mais focado aqui, PlayStation 3, vai estar saindo em um disco só, chamado God of War Origins Collection, né? Seria o Ghost of Sparta e o Chain of Olympus, né? Tudo isso num único disco Blu-ray. Mas, enfim, esses dois jogos aqui só tinham pro PSP, é isso? Eles eram pro PSP. E eles eram... na verdade, eles não acrescentavam tanto a história da trilogia principal, até porque eles contavam fatos e eventos da vida do Kratos entre os jogos. Então, seria mais para complemento do seu conhecimento da mitologia do God of War. Quem jogou, gostou e quer ter os dois de novo, talvez, numa tela maior, essa é uma boa chance também, né? Pois é, outro remake que tá saindo agora em HD é o Shadow of Colossus. Alguém é ansioso pra jogar de novo isso daqui? Eu, porque disseram que vão corrigir até o problema do FPS, que eu sabia que não era problema, mas vai melhorar a experiência que já foi excelente. É, o Shadow of Colossus, ele é um jogo épico. Tamanho dos Colossus, mas ele é um jogo épico, porque ele te faz pensar sobre tudo o que tá acontecendo. Se você realmente parar e resolver se aprofundar nos eventos ao seu redor, você começa a questionar um monte de coisa e no final, porra, o final assim, de explodir a cabeça, e você fica, porra, como assim, cara? Eu passei por uma experiência de um jogo incrível, eu preciso jogar ele de novo. E agora em HD, então, pô, perfeito. Até porque eu tô com insônia ultimamente, tem umas horas que é bom pra dormir esse jogo, né? Você tem que caminhar, cavalgar 30 Nossa senhora, o jogo é muito foda quando tá acontecendo alguma coisa, porque não tem meio tempo, velho. Não, é por isso que eu falei, agora pelo menos a queda de FPS não vai ser tão grande, né? Que era o problema do jogo, assim. Você ia cavalgar, o jogo era grande e bonito, você via que você tava cavalgando a 15 quadros por segundo, sabe? Você sabia que tinha que andar 200 metros, você fala, ah, meu Deus, você subia no cavalo, assoviava até você montar no cavalo a 8 quadros por segundo. Hoje, de tanto jogar esse jogo novamente, eu vejo que essas partes me incomodam. E ver que o jogo vai sair uma versão melhorada e otimizada junto com o Ico, que é um clássico que pouca gente jogou no Play 2, que é do mesmo time, é uma excelente novidade. Eu não consegui ver na caixa se o jogo vai ter suporte a 3D, mas como todas as coletâneas novas estão tendo, acredito que sim. O visual desse Shadow of Colossus, apesar de eles melhorarem o FPS, o frame rate, vai continuar meio quadradão, né? Parece que é do estilo próprio do visual do jogo, né? É, porque eles vão melhorar a qualidade também do gráfico, mas também não tem, eles não vão transformar pra Play 3. Né? Eles estão se esforçando na animação, né? O grande foco aí nunca foi a parte visual do jogo. Vai sim ter melhorias, mas realmente essa parte meio quadrada dele vai continuar. Bem isso mesmo. Mas eu vou te falar, cara, eu acho o Shadow of the Colossus um dos melhores gráficos do Play 2, pelo menos. Com certeza é. Você acha? Bom, não sei se é por causa do gênero. Mas, tipo, você pega o que a gente acabou de falar aí. É gênero diferente, cara. O Killzone, eu acho que, pô, o gráfico pra Play 2, velho, era muito foda, velho. Eu acho muito mais foda que o Shadow of Colossus, por exemplo. O problema do Shadow of the Colossus em comparativo é quando você joga bastante, você chega num momento que você vê um monstro do tamanho de uma montanha e o jogo não dá um load, uhum, sabe? E aquilo, e você vai isso, chegando... Isso é louco, isso é louco. E ele tem, e todo detalhe, tipo, desde a capa que o cara usa, que tem ornamentos, até as coisas que combinam, a direção de arte, você vê que lá no topo do Colossus de 30 metros de altura que você levou 10 minutos pra escalar, tem um, antes de um símbolo, tem uma marca completamente diferente que combina com tudo, é porque é nos detalhes, o destaque do jogo tá nos detalhes. Não sei explicar além disso, vamos dizer assim, né? E é bonito pra caramba, né, cara, a hora que você acha o Colosso. Principalmente quando você acha ele num campo aberto, assim, cara. Você tem que ficar correndo e, puta, acho muito fera. Escalar também, cara, muito foda. Tu vai vendo tudo de cima, cara. Ele vai chacoalhando, você vai pendurando. Puta, é muito louco, E os Colossos tem terraço, né, pra você ficar... É legal. Eu não cheguei a zerar, cara. Eu joguei bem pouco, pra falar a verdade, do Shadow of Colossus. Mas é muito bacana essa coisa de... Porra, velho, você tá numa montanha, tá ligado? Você tá lutando lutando contra a montanha. Isso que é o bacana do jogo, cara. E você tem chance de vencer a montanha. Exato. A Sony também anunciou que, bom, primeiro eles fizeram a meia-culpa dizendo que se você quer realmente entrar no mundo 3D, é bastante caro, todos os equipamentos que tem que comprar, mais óculos, mais uma televisão específica, mais o próprio videogame, mais não sei o que, isso e aquilo. E eles vão lançar uma espécie de monitor preparado para o sistema 3D. Num pack já vai vir um jogo Resistance 3, um óculos para você poder enxergar em 3D, um monitor por si só, um dongle Wi-Fi para você conectar ele direto na internet até usar o monitor junto com o seu computador. E o mais interessante desse monitor, que além dele fazer o 3D que o PlayStation precisa, e você teria que comprar, sei lá, uma TV de 4, 5 mil reais para poder ter, ele vai sair num preço baixo. Esse pack tá suposto de chegar às lojas com um valor de $250. E um lance muito interessante que eu achei anunciado é que se você comprar um segundo óculos e quiser jogar um modo cooperativo com alguém, cada óculos vai receber uma imagem de modo que cada pessoa vai enxergar o seu jogo. Isso eu achei do caralho. Você não vai ter mais aquele split screen onde você fica com metade da tela, porra, tentando se esgueirar pra enxergar no canto. O seu óculos vai receber a sua imagem em 3D e cada um vai ter o seu próprio, cara. Isso pra mim já provou que realmente eles querem transformar essa tecnologia 3D em alguma coisa séria daqui pra frente. Estão preocupados um pouco com o preço. E se você quer realmente se recuperar de um problema como eles tiveram com a PSN, tá na hora de mostrar um pouco de amor pro pessoal que compra os jogos dele, né? E essa é uma boa primeira iniciativa. Mas o esquema funciona como? Ele vai fazer aquele esquema de ondas diferentes pegar nos óculos? Como assim? Não? Vamos dizer o seguinte, ele faz a imagem A ir pra lente A e a imagem B ir pra lente B. Isso. Exato, em geral, eles são a mesma imagem com uma frequência um pouco alterada uma em relação à outra. Certo. Certo. Se a TV tiver a capacidade de fazer o que eles estão dizendo, vão ser imagem A, B, C e D. Um óculos vai receber A e B, a outra vai receber C e D. Caraca. Só que elas vão trocar dentro daquele frame rate de 60, 90 ou 120 Hz e você não vai ter diferença. E cada óculos vai receber a que tem que ser vista por si só. Porra, muito legal. Então, em vez de duas frequências, no caso, eles vão estar fazendo quatro. Exato. Ah, assim tá explicado, e porra, é foda pra caralho. Eu acho que vale a pena, né? É uma excelente alternativa pra quem quer ter um sistema 3D em casa. Bom, além desse ponto alto aí, até a Sony, enfim, anunciou aqui na E3 o seu novo console portátil, o PS Vita, que até então era o NGP, é isso? Exato. E, bom, eu gostei, assim, em duas demonstrações, que foi no Mod Nation, né, que o cara personalizava uma pista de corrida e criava ambientes em volta, eu achei muito foda. Eu não sei se o jogo é interessante pra caramba, sabe, a ponto de superar a confecção dessas pistas, né, que você faz. E o Little Big Planet também teve uma boa demonstração, cara, com todo o esquema do touchscreen, né, cara, que eu achei muito animal. Inclusive, obstáculos e pontes que você faz com o passar do dedo, assim, na tela. Então, eu acredito que a parte do PS Vita e agora do monitor 3D, cara, acho que foram os dois pontos altos aí na conferência da Sony. O NGP, ele já vai vir com uma tela touchscreen, vai vir com um touchpad na parte traseira, que é útil pra caramba, né? Exato, pra você ter movimentações diferentes, que não usem a tela, assim, que você fique colocando o dedo exatamente onde tá acontecendo a ação. O que me impressionou foi a capacidade gráfica daquele aparelho, que, pô, parece quase um PS3. Inclusive, eles jogou um pouco daquele Golden Abyss lá do Uncharted, né, exclusivo pra... Isso, usou. Eu achei o gráfico muito foda, velho. Sim, com certeza. E o que tá me levando a crer que o processamento dele deve ser realmente tão alto é a capacidade que ele vai ter de parar os jogos no NGP e continuar no PS3. Então, poxa, realmente, cara, isso aí é uma portabilidade levada para um próximo passo, que quando você tá em casa, você pode escolher jogar na sua TV grande, ou quando você for sair ou estiver descansando, sei lá, deitado na rede, na varanda, você pode pegar e continuar o mesmo jogo no NGP. Isso eu achei que é tanto a Nintendo quanto a Sony já estão tendendo mais para esse lado. Realmente é uma nova evolução de portabilidade. Bom, enfim, pra encerrar, vamos passar pra conferência Nintendo, que é um momento mais família, né? Mais casual. mais alegre, mais bom moço. Mais surpreendente também, né? Não, o que mais surpreende. Calma, né? Foi surpreendente, mas, né, a curto prazo. Vamos ver isso daí a longo prazo. Não. Mas, foi surpreendente, mas nem tanto. É o que eu sempre digo, cara. A Nintendo vai sempre te surpreender, seja pra você falar, meu Deus, que coisa foda, seja pra falar, meu Deus, que merda, sabe? E esse ano eu vi muitas pessoas divididas, cara. Eu não confesso que eu não cheguei a ver ainda a conferência da Nintendo, então tudo que eu vou falar vai ser especulativo. Bom, então o começo aí da conferência da Nintendo teve aí uma parte totalmente orquestrada em comemoração aos 25 anos da franquia Legend of Zelda. Achei que era do Eduardo e Mônica. Coincidentemente, Eduardo e Mônica jogava Zelda, é isso que eu tô entendendo? Cara, uma coisa que me irrita logo no início, assim, na apresentação da Nintendo, depois da parte orquestrada de Zelda, é que esse puto desse Shigeru Miyamoto não aprende a falar inglês, cara. Pra quê, né, cara? Pra quê? Pra não ficar dois babacas falando ao mesmo tempo na parada e um embolar o outro, porra. Mas o Shigeru, velho. Que o Iwata lá, o presidente da Nintendo, fala inglês patetônico, mas vale a pena, cara, porra. Cara, mas foi chato pra cá. O Shatoru Iwata lá, porra, velho, ele falou, eu quase dormi, velho. Aí é questão do carisma dele, que não tem nenhum também, mas pelo menos ele tava falando uma língua que quase todo mundo entenda. Não fica um duplando ao lado ali. Ele falava uma palavra e colocava uma vírgula, velho. Isso é foda. Mas. Não, mas The new console? Incredible! Isn't it? Uma coisa é que japonês muitas vezes não se garante em falar inglês, cara. E por mais que o cara aprenda, o cara vai entender um texto, mas não saber falar, sabe? Mas o Shigeru Miyamoto, ele ainda mora no Japão ou ele já tá nos Estados Unidos? Ele é todo do Japão. Ah, tá, porque senão ele é um sem vergonha mesmo, né? Porque o padre Quevedo mora no Brasil há mais tempo que todos nós juntos e ainda não aprendeu a falar português. De qualquer forma, eles começaram a apresentação falando bastante do Nintendo 3DS e alguns dos jogos que vão ser lançados para a plataforma. Eu acho que um dos que mais me chamou a atenção, que realmente foi uma grata surpresa, é o Star Fox 64, que volta numa versão 3D. E agora até o seu rosto com a câmera frontal vai ficar no lugarzinho dos seus companheiros de voo na hora do jogo. E, porra, é um detalhezinho babaca, claro, mas é um negócio legal para te trazer mais para dentro do game mesmo. Literalmente. E não é só ele não, né? O Mario Kart, velho, tá chegando em 3D também. Eu acredito que deve ser um dos jogos mais divertidos da franquia do Mario, velho. Que é o Mario Kart, nossa, cara. Porra, velho, eu não cansava de jogar isso daí no Nintendo 64, cara. Com mais três amigos, velho. Pô, você fazia uma regaça a tarde toda. No DS, eu constantemente fiz campeonatos com 8 pessoas. Isso incluindo amigas minhas. O Miopia, que já gravou com a gente. A namorada dele tem um DS. Ele tem um S. É sério, eu já cheguei a jogar 8 pessoas, sendo que 4 eram meninas. E era disputadíssimo. Não tinha essa de, ah, não, eu sou mulher e não sei o que, não sei o que. Então você está dizendo que mulheres, além de não saber dirigir, não são boas de videogame, é isso? É isso que eu não tô entendendo. É isso que você está dizendo. É isso que você está dizendo para todos nós aqui. Que é uma das coisas que poderiam nunca dar certo, né? Pois é. Eu acho assim, um jogo que não só assim, é consequência, né? Ele é divertido porque ele é criativo, né? Você tem todos aqueles gadgets, né? Que são parte do universo do Mario, né? Que você atira, meu, casco de tartaruga e cada um tem uma função, né? Um atinge o primeiro colocado, né? O outro vai de foguete no cara que tá logo na frente. Meu, é muito legal, muito criativo. E esse daqui, ele tem uns upgrades também, né? Ele agora plana e você pode customizar o seu kart, que achei bem bacana também. Então, assim, ele não é só a parte 3D, não. Ele vai com algumas melhorias no jogo também, né? É, vai ter algumas partezinhas embaixo d'água e tal, mas exato. Realmente tá prometendo aquela diversão que a gente já conhece no Mario Kart. Isso aí é o que todo mundo quer. Não é nenhuma grata surpresa, mas na verdade é uma surpresa que ninguém queria que ela visse. É o lançamento do Luigi Mansion 2 pro Nintendo 3DS. Cara, Luigi Mansion foi um jogo que eu acho que 10 pessoas jogaram raro no mundo inteiro. Então, muito dificilmente foi alguém que pediu pra ter um 2. Eu não sei o que, que eles vão fazer diferente, tentar botar o efeito 3D do Nintendo DS pra dar um diferencial, mas eles já falaram que não vai ter nada a ver com o primeiro jogo e tal. Então, fica no ar por que diabos eles estão querendo que esse jogo seja lançado, né? Vai vir pro Luigi ganhar um pouquinho de atenção. É, mas é, tá na cara, eu acho que pelo estilo do gráfico, é mais pela capacidade 3D do console, né, cara? Eu acho que só se for isso mesmo, é porque pelo jogo em si, não vale nada. Tá, não é uma parada assim que, ó, vai valer a pena. Bom, é... Deixa eu ver aqui, Super Mario... Não precisa, né? Vai falar o que de Super Mario depois de 30 anos de história? Kid Icarus, eu acho que eu achei horrível, não sei. É, Kid Icarus, a única grande diferença que Kid Icarus vai ter, além do retorno do personagem depois de um bom tempo, é a questão de um card game que vai ser lançado junto, onde algumas batalhas podem ser feitas usando a câmera traseira do Nintendo DS, uma espécie de realidade aumentada dentro do jogo. Só que isso aí é muito mais popular no Japão do que aqui no Ocidente, então realmente não sei quando vai ser lançado essa parte, ou se realmente vai fazer muito sucesso. Perdeu a carta, fudeu, né, cara? Você imprime de novo e funciona. Eu não tô brincando, não, ué. Ninguém, o cara não fez uma tatuagem da carta funciona de realidade mesmo, aumentada. Funciona mesmo, é, a... o, é o código, né? Eu posso falar as expectativas de quem não viu nenhum vídeo até agora. Eu só vi imagem. Uhum. É, basicamente... Abilton, volta pra Band, Abilton. O que eu vi, que eu achei assim... Cara, na hora eu me lembrei do Dreamcast, sabe? Com aquela telinha ali. Não que tenha algo a ver, mas eu lembrei do Dreamcast, sabe? E a sensação que eu tive é que é um DS XL. Pegaram o Wii e o DS e... misturaram, sabe? Um DS com uma tela só, junto com um Wii, melhoraram a questão gráfica, e aí agora você tem a questão do acelerômetro também, porque basicamente o que eu vi até agora de imagem é que a tela do controle, ele vai ter só, por exemplo, menu, sei lá, bolsa de itens, até agora eu não vi nada além disso, sabe? Não, você não vai ser isso não. Ele vai funcionar, se você estiver jogando com seu Wii U, que é um nome escroto pra caralho, por sinal, na televisão, a tela do controle que vai estar na tua mão vai ser realmente uma tela auxiliar a como era, por exemplo, no Nintendo DS. Ah, só tá. Que, por exemplo, se alguém quiser chegar e usar a TV, você consegue pegar o que está sendo transmitido para a TV e passar para o seu controle também. E você vai poder jogar ele dali. Ah, tá. Tudo bem. Entendeu? Então, realmente, uma certa inovação que a Nintendo está dando nesse novo console. Não é só uma retomada do Wii, porque, como eu falei, né, até a exemplo do que a Sony está fazendo, você vai poder carregar o seu jogo para onde você quiser, de uma maneira um pouco diferente, mas vai poder fazer da maneira que você quiser. Agora, só eu que fiquei com a impressão que esse Wii U, ele vai surtir o mesmo efeito que quando o Wii foi lançado, por exemplo, que tipo, ele tem conceitos legais, ele tem ideias boas, mas a longo prazo, velho, cara, a maioria dos gamers vão tipo encostar ele. Eu acredito que o Wii U vai ser um sucesso de vendas, eu acredito, mas isso daí num período muito curto, e depois ele vai deixar de vender, é a impressão que eu tenho. Porque por mais que ele tenha essa agilidade da interação com o monitor mais o display dele, né, sem mencionar todos os jogos com controle de movimento, e um lance bem legal que eu vi no jogo do Zelda novo, que é o inventário de itens na tela do display do seu controle, enquanto você joga nos ambientes 3D, fazendo tudo que o Link faz, enfim, que eu achei uma parada bem legal, mas eu acho que isso a longo prazo vai cair muito em desuso. É, o que a Nintendo deve estar fazendo agora com o lançamento desse videogame, e eles falaram isso na apresentação, eles vão manter 4 plataformas no mercado: o DS, o 3DS, o Wii e esse Wii U. Então, a galera que já tem o Wii vai ver como um videogame novo. Ah, eu vou ter a chance de fazer um upgrade, jogos melhores, etc. E você não vai perder todos aqueles acessórios que você já tem pro Wii. O pessoal que tem o DS e o 3DS vão ter alguns jogos que vão trocar informações. É exemplo que já foi feito isso antes com a própria Nintendo. E se você, por exemplo, pegar o seu controle do Nintendo e o desculpa, do Nintendo Wii U e for jogar com o pessoal do Nintendo Wii, ele vai receber algumas funções extras, e até na demonstração do jogo acontece isso. Imagina uma cena lá de um Mario Party que seja, onde o cara que tá com o Wii U na mão tem que, sei lá, fugir dos outros. Então ele tem um mapa diferenciado na tela, enquanto que os outros têm que olhar pra TV pra tentar encontrar o cara. Então isso abre uma certa quantidade de opções pra jogabilidade que pode ser muito bem explorada. Mas é bem pelo que você falou. A exemplo do que aconteceu com o Wii, ele tinha um potencial enorme e não foi bem aproveitado. Vendeu pra cacete, claro, mas vendeu pra vovó e pra titia, não pro gamer hardcore, que sempre foi a base da Nintendo. Então eles têm que tomar muito cuidado agora como eles vão aplicar esse novo produto no mercado. Agora, cara, essa coisa do inventário, claro que eu tô falando só desse recurso que eu achei legal pra caramba, isso podia ser uma coisa que podia ter em todo videogame, né, cara? Em vez de você ficar dando pause ou ter que mudar de tela, coisa do tipo, né? Não, mas eu, como um dono de DS, cara, às vezes eu acabo me perdendo, porque você tá no meio de alguma coisa e você só pode acessar pelo menu na tela de baixo, tu tem que prestar atenção no que tu vai clicar, cara, pra que você não corra o risco de você clicar em coisa errada. E aí você tira atenção na tela de cima. Você para de olhar pra tela de cima, entendeu? Isso aí, eu acho que é bacana, claro, mas é um pouco arriscado. Você acaba perdendo o jogo, sabe? É, você tirar o foco da atenção principal pra uma coisa que não é tão importante, mesmo que seja necessário na hora, é um pouco arriscado. Então, dependendo de como for feito, é uma boa, mas tem que ter cuidado na hora de fazer. É, eu acho que tem que ser uma coisa, por exemplo, eles mostraram, o primeiro jogo que o nego mostrou, que o nego gritou e aplaudiu que nem mocinha, foi o Batman Arkham City. Beleza, o videogame vai sair quando o jogo já tiver um ano de idade. E a gente sabe que o Batman foi o jogo que saiu, edição de colecionador, edição isso, aquilo, jogo do ano, não sei o que, não sei o que. Então imagina uma versão do jogo do ano que metade dos gadgets estão naquela tela de toque ali embaixo. Então, pô, beleza. E a outra coisa que o Guizão falou do Ninja Gaiden, a Nintendo já falou que as imagens que foram utilizadas dos jogos que vão ser lançados foram usadas só imagens de divulgação. Então aqueles vídeos eram das versões de Play 3 ou 360. Então aí... Então vai ser avatarzinho... Não. A capacidade gráfica é aquela. Tem na conferência tem demonstração da capacidade gráfica dele e o pessoal confirmou, os técnicos confirmaram a potência dele, mas eles não podem confirmar 100%. Você diz aquele vídeo do passarinho voando no jardim japonês? Isso, esse mesmo. É, realmente é foda. Outro, assim, em termos de jogos de esporte, gostei do lance de você ser o catcher do beisebol, entendeu? Eu achei uma parada inteligente, né? Não sei, é a questão, né? Em pouco tempo você vai enjoar daquilo, com certeza. E também, tipo, pra ser um zoom da mira, sabe, de uma arma. O cara mostra lá em gráficos bem bobos, por exemplo, mas tá lá. O cara mirando num prédio, em várias janelas, né? E o display do Wii U acaba sendo o zoom da sua mira. Seu visor, isso são aplicações que realmente pode ficar legal, mas por enquanto ainda são... Muito conceitual, talvez, né? Exato. Porque... É que nem a bolinha do golfe, né, cara? Ah, que ele bota no chão, ele... Isso. Então, bom, aquilo ali eu achei meio patético, porque eu não vou pagar 250 de controle, $250 num controle caro pra caralho pra deixar ele no chão, né? Então... passou o balance board, né? Vai que você encaçar pra bola de primeiro e dá vontade de pular, né? bom, mas essa foi a grande novidade da Nintendo. Apesar que também o Red Fils-Aime, lá, o presidente da Nintendo da América, ele disse que nenhum desses jogos que foi exibido, nenhum tá pronto também, né? É tudo na base do tempo. Até o próprio console, creio eu, que não esteja pronto ainda, cara. Tem coisa pra eles correrem atrás ainda pra finalizar, sabe? Ou que eles vão implementar do que já tem, né? Vão fazer alguma melhoria, ou que eles vão ainda acrescentar o console, cara. Uhum. Porque sai o quê? Final do ano que vem? É isso? Nossa, final de 2012 só? Eu sei que que é 2012. Não, não sei que... Fall 2012, vai ser meio do ano, na verdade. Meio do ano, cara. Porra, ele... ano que vem. É, na verdade foi até um pouco inteligente, porque na próxima E3 eles vão continuar falando do Wii U, né? Então isso daqui foi mais ou menos um anúncio de algo que eles estão montando ainda, e na próxima E3 já vai estar tudo melhor estruturado, né? Eu acredito que o jogo já deve estar melhor desenvolvido em termos de console e em termos de jogos também, né? Sem mencionar nos recursos extras que tem, né? De videochamada e tal, que tudo que eles prometeram lá. Era a apresentação que a gente viu, então próximo E3 a gente realmente vai ver o que está acontecendo com ele. Eu acho que, na verdade, a Nintendo já vai mostrar alguma coisa agora na TGS, cara. Nem que seja, sei lá, uma coisinha diferente a mais, mas ela vai chegar com algo que não mostrou na E3, sabe? Uma coisa que eu queria chamar a atenção é o seguinte: no ano passado, quando eles lançaram o 3DS, vieram com aquele papel assim, a gente tem várias produtoras com a gente, que não sei o que, que quando lançar vai ter isso, vai ter aquilo, e até agora eu não vi um jogo assim que realmente chama atenção no 3DS. Então, isso é verdade, cara. Eu tô com medo disso acontecer também com o Wii U e ficar só na promessa. Tomara que não, porque realmente foram prometidos jogos muito bons pra ele, e eu quero que, pô, se for realmente isso que ele tá prometendo, talvez até compre um, mas se ficar só na promessa e no potencial... Não dá, né, nego? Não vai dar, não vai rolar. Já prometeram um Resident Evil pra ele, né? É, dois, na verdade. É. Será que vai ter a parada dos inventários no display? Mas daí vai ser uma boa, porque a parte do inventário do Resident Evil é chata pra caralho. Porra, não, eles, na verdade, deve ser o mesmo estilo do Resident Evil 5, onde você não tem mais pausa pra usar o inventário, né? Então, aí você vai ter que realmente tirar a cara do que tá acontecendo e se virar pra trocar coisa. Nossa Senhora. Bom, mas enfim, então terminamos aqui de explanar tudo que aconteceu de bom e de pior também aqui na E3 2011. De legal e de nem tanto. O de que pode ser legal agora, mas no futuro pode ser uma merda. Bom, e então vocês conferiram aí o bate-papo das três conferências, né, das maiores empresas, as maiores concorrentes em termos de guerra de consoles aí, a Sony, a Nintendo e a Microsoft. Quero agradecer a presença do Guilherme Costa. Muito obrigado. Que nos fez favor de permanecer mais uma madrugada aqui com a gente. À disposição. Do senhor prefeito Vivacqua. Prefeito. Tá no mute de novo. Prefeito. Tá no mute de novo. Já era. Chega uma certa hora, meu filho, que você não acha nenhum funcionário público mesmo. Filho, tá bom. Pois é, vamos falar sobre E3. É, eu já tô há 5 horas falando da E3. Aqui no meu relógio são 92h38, tá certo isso? tá quase, são 91, na verdade. É. E pior que a gente continua falando mais. Eu não preciso falar pra vocês, vocês sabem que eu falo pra vocês irem no Nerdrops, então já que vocês estão agora no Nerdrops, vão no cidadegamer.com.br. E o dia de gamer! Dia de gamer você vai depois de mim. Depois de mim você vai, ó, ordem. Ó, prefeito, hierarquia, tá? Eu já fui, tio. Ele já foi. Pô, tu tava dormindo. Eu não tô dormindo, mas eu tô chorando, me engano aqui. Você tá vendo uma pessoa bêbada de sono em live action. Pois é. Se tivesse Kinect que eu tava babando e ganhando ponto. E eu vou arrastar esses desgramados pra gravar comigo. Não tô chamando de desgramado porque eles não gravam, não. É só pelo carinho mesmo. E eu vou invadir a casa do Guizão pra gente gravar um podcast e tomar uma cerveja. Por favor. Olha só. Vai ter cerveja boa lá? Porque agora, depois que eu consertei o estrago que o Guizão fez na suspensão do meu carro, eu posso ir até de carro. O negócio é não dar carona, né? Bom, e temos também aqui o nosso vice-prefeito Kodoji. Foi um prazer gravar, gente. Muito obrigado pelo convite. E vocês também, fiquem à vontade. A cidade é de vocês, né? A cidade é nossa, mas a gente deixa vocês ficarem. Olha, você já tem o bordel lá? Já, quem comanda sou eu. É o Distrito da Luz Vermelha. É o Distrito da Luz Vermelha. Quando o pessoal começa a escutar, lá vem lo cafetão de las pantalonas. Bom, gente, então, já que todo mundo tá com sono, eu vou só passar mais um linkzinho pra vocês, que tá aí na pauta, que são... Pra finalizar o programa, as gatas da E3. Ah, nossa. Nossa, cara. Entendeu? Porque, obviamente, o nosso programa especial D3 não poderia deixar ficar sem o momento sofá D3, né? Então aqui vocês vão contar com mais 80 fotos. É isso mesmo, Kodoji. Para de bater agora, bate depois. Mais de 80 fotos. É tanta foto que até no singular. Mais de 80 fotos. 80 foto com U no final. Foto. PHOTU. Foto. Cara, vocês têm que conferir. Tá no link. Confere lá e termine a sua E3 numa boa. Don't worry. Com o seu joystick, né, cara? Então é isso aí, galera. Até a próxima vez. 3 anos comentando da E3 aqui no Nerd Drops. A gente se vê no ano que vem. É isso aí. E a princesa está em outro castelo. All your bases belong to us. Então vocês três aí, escolhe uma música aí relacionada a games, claro, pra encerrar o programa, por favor. Vamos de Donkey Kong? Tomando rabo. Que Donkey Kong? O quê? 25 anos de Zelda vai tocar o tema do Zelda orquestrado. Cara, não. Foda-se Zelda. Eu cago e ando pra Zelda, cara. Bota o tema do Halo, que é bonitinho. Já põe o tema do Portal, né? Pô, vocês só estão falando de jogo que eu não me importo, velho. Vamos colocar o seguinte. Vamos colocar os créditos, a música de créditos finais do Zelda, do Ocarina of Time, pode ser? Pode ser. Porque eu acho que dá bem o tom de final, né? Então tá ótimo. 25 anos, tá bom, né? Vamos dar nossa homenagem pro Zelda também. É isso aí. Então até a próxima, final do Nerd Drops Especial 3. Beijo na bunda, né, Guizão? E um beijo na bunda pixelada de vocês. Mais alguma coisa? Pode passar? Peraí, deixa eu lembrar da Microsoft. Fala do AST aí, Oliver, pra fazer. Então. O AST, você corta duas rodelas de limão siciliano, bota cheio de gelo, despeja o chá. Alguém quer falar do Hello Quay? Do Hello Quay Trail? do Halo. Tu vai lá e é automaticamente seleciona, né? O que você escolheu. E aí, vocês acham grande novidade disso? Caraca, é Justin Bieber, velho. É só gravar o Netrop que ele volta. Ele não sai, não escapa. Cara, que socorro. Isso foi aí, Guizão? Não, foi aqui não. Cara, que só acertou aí. Cara, que porra foi essa, gente? Cara, foi o Guilherme. Piscou aqui no Guilherme. Foi comigo esse? Agora finge que não é com ele. Foi o celular dele tocando. Foi comigo? Agora finge que não é com ele. Não. Pior que foi. Descobri quem foi. Pode ter essa, mano. Foi meu celular. Foi mensagem. Chegou a minha esposa me ligando. Ah, valeu. Filha da puta, cara. Ela que trocou? Não, cara, nem isso não. Eu passei o mouse em cima de uma propaganda, começou a tocar essa merda, mano. Cara, eu ia pedir pra tocar essa música no final, já não precisa, tocou no meio. Já esquece, já ganhou, cara. Tem jeito.